Antes da gente começar, um rápido recado. Esse episódio vai ser apresentado em português, mas eu vou dar um rápido recado aqui em inglês para quem clicou no episódio errado, beleza? Aguenta aí. Hi, this episode is presented in Brazilian Portuguese. If you're looking for the original version in English, it is in your feed, above or below this one. If you don't find it, go to gugacast.com. All the links will be there. Now, changing back to Portuguese. E aí, beleza? Eu sou o Guga e você tá ouvindo o GugaCast Letra e Música. E cara, eu tô aqui no hotel em Nova York, onde eu entrevistei o Charles Thompson e o Joey Santiago, vocalista e guitarrista dos Pixies, respectivamente. Era pra eu ter apresentado eles assim, você vai entender por que depois. Pra chegar até aqui, cara, foi uma longa viagem. E eu não tô nem falando da viagem de avião de Miami, que é onde eu moro, até aqui em Nova York. Eu tô falando da viagem no tempo, que começou lá nos anos 90, quando eu ouvi pela primeira vez a banda que mudou o rock, que serviu de inspiração para tudo que viria a ser chamado de rock alternativo ou indie rock a partir dos anos 90. E é a banda que mudou minha vida também. Os Pixies, para mim, eles são que nem o Bob Marley é para a galera do reggae. Eu tenho o logo deles tatuado no braço, eu tenho todos os discos, eu tenho um monte de camiseta, eu sei tocar todas as músicas. Os caras são realmente os meus heróis. E de repente, eu tenho a chance de sentar com eles e conversar por 2 horas sobre música. Essa chance apareceu num almoço com o Gus Lanzetta, lá do Imagina Juntas, que teve com a gente aqui no episódio 17 da quarta temporada, da Carniça Sobre Rodas, você deve lembrar. Ele tem uma produtora, que é a Half Death, e ele falou que a BMG, que é a gravadora dos Pixies e cliente dele, queria fazer um podcast para promover o lançamento do Beneath the Eerie, que é o novo disco dos Pixies. E aí, na hora, eu falei para ele, olha, eu tenho um podcast, que é o Letra e Música, e se você quiser, eu posso entrevistar eles lá. Ele gostou da ideia, ele colocou a gravadora em contato com a gente, a gravadora curtiu a ideia, se esforçou para fazer rolar, mexeu todas as coisas que precisavam mexer para a gente ter esse tempo lá em Nova York. Aliás, fica aqui o agradecimento ao Gus Lanzetta, à Half Death e também à BMG. Se não fosse por vocês, essa aventura aqui nunca teria rolado. Aliás, falando em aventura, eu falei lá no início que era uma viagem no tempo, né? Porque quem entrevistou o Charles e o Joey foi o Guga de 15 anos, o Guga dos anos 90. Eu fiz o possível pra não ser, pra ser eu, mas não deu, porque como eu falei, os caras são os meus heróis. Quando eu comecei o Letra e Música, eu sabia que eu ia entrevistar alguns heróis ao longo do projeto. E pensando sobre isso, eu decidi que eu ia ser verdadeiro, eu nunca ia ficar fingindo que falar com o Tedido Nenhum de Nós, com a Fernanda e o John do Patufu, com o Edgar Escandurra, eu nunca ia fingir que isso era só mais um dia na minha vida, porque não é. Eu ia ser sincero que aquilo estava sendo importante para mim e que era legal. Mas ainda assim, eu sempre consegui manter alguma objetividade por causa do foco em música, porque a gente está falando de música. Ao invés de eu falar sobre a vida do cara e coisa assim, a gente fala sobre o arranjo, a letra de música, da música 4, do lado B, de um disco do Projeto Paralelo lá atrás. Então isso sempre ajudou a gente a manter alguma objetividade. Mas aqui com os Pixies, a coisa foi muito além da admiração profissional. Porque no fim tinha um moleque de 15 anos ali, que passava horas ouvindo disco, olhando pra capa, tentando decifrar essas músicas. E no fim, esse menino de 15 anos fez uma viagem temporal e tomou conta dessa entrevista. E olha que eu tava bem preparado, eu preparei uma boa pauta, falei de várias músicas, falei de todos os discos, mas ainda assim, cara, foi muito difícil. O Charles e o Joey, eles são muito tímidos, isso é notório, é uma qualidade conhecida deles, e eles são um pouquinho avessos a promover o próprio trabalho e mais ainda a explicar a própria arte. E o Letra e Música é exatamente sobre isso, né? Todas as perguntas são basicamente sobre o que é essa música. Então, no meio da entrevista, eu fui ficando com a impressão que eu tava chateando eles um pouco. Aliás, eu não. O Guga de 15 anos, né? Que é um moleque e tava no controle. Quando eu terminei a entrevista, a gente tava no quarto de hotel, na Union Square, em Nova York, bem no último andar, e eu fiquei lá de cima, assim, olhando pra praça, todas as pessoas se movimentando. Fiquei ali contemplando aquilo, sabe? Refletindo o surrealismo do que tinha acabado de acontecer. Eu tinha passado 2 horas de uma segunda-feira, chuvosa e fria, em dezembro, em Nova York, falando sobre música com os Pixies. Depois do café da manhã, como se isso fosse algo normal. E aí, nessa hora, foi me batendo uma certa vergonha, sabe? Um certo nervosismo, porque eu meio que me arrependi de ter deixado o Guga de 15 anos assumir esse controle desse jeito. Eu achei que devia ter sido mais frio, mais profissional. Eu achei no fim que eu não tinha feito um bom trabalho, que eu não tinha feito uma boa entrevista. Eu achei que eu tinha sido fã demais, que eu tava um pouquinho intimidado e que eu tinha até irritado eles um pouco. Mas eu tive a chance de falar isso pro Charles quando eu encontrei ele de noite no lobby do hotel, depois do show que eles tinham acabado de fazer no Webster Hall. O cara, ele tava todo feliz, sorridente, animado, como ninguém nunca viu em nenhuma entrevista. E aí ele me viu sentado no sofá do lobby do hotel e veio falar comigo com um sotaque meio de português europeu, que eu acho que ele fala um pouco. Ele falou pra mim assim, hey Gustavo, você gostou do show? E aí eu falei, sim, foi o melhor show dos Pixies que eu já vi, parabéns, foi muito bom. E ele, olha, eu espero que eu não tenha soado muito ranzins essa manhã. E aí eu tive a chance de tentar reparar aquela sensação que eu tava. Eu falei assim, cara, você é um gênio. E ninguém entrevista um gênio da primeira vez e se sai bem. Então eu espero que um dia eu possa ter uma outra chance. E aí ele foi super legal, ele falou, não, cara, você que é uma pessoa muito legal. Que bom que você gostou do show, obrigado. E aí eu fiquei um pouco mais tranquilo em relação a esse trabalho que eu tinha feito. Aí depois, ouvindo o episódio, eu acho que na verdade ele tava só sendo um personagem ali, sabe? Ele tem que ser ranzinza na entrevista, ele tem que dificultar as coisas um pouco, mas ele tava falando tudo. Ele tava dando todas as dicas, ele tava explicando longamente, como ele fez questão de frisar em um certo momento, cada processo de composição, cada significado de cada letra, coisa que ele não faz pra ninguém. Tem até um certo ponto que ele fala meio que brincando, que ele não vai me ensinar nenhum truque dele, eu que aprenda. Mas eu acho que ele só não queria admitir que ele tava se ensinando, que ele tava ali dando todos os truques dele, que foi isso que ele fez ao longo dessa entrevista inteira, e foi muito legal. Eu acho que ele sacou que era o Guga de 15 anos entrevistando ele ali, fã de longa data, e eu acho que ele deu total valor pra isso. E que bom que eu deixei isso acontecer, que bom que foi o Guga de 15 anos que conduziu, que bom que a gente fez desse jeito, e espero que você curta. Você vai perceber que as músicas dos Pixies, elas falam dos mais estranhos contos, lendas, culturas, e eu vou contar sobre todas elas pro Rafael no nosso conteúdo exclusivo só pra quem assina o Grupo Secreto com o PicPay. A gente tem um mini episódio do GugaCast todos os dias para quem assina e o PicPay devolve o valor da primeira mensalidade, ou seja, sai praticamente de graça. E agora o PicPay permite ainda que você mande pedidos de pagamento para seus amigos ou que você faça saques do seu saldo sem taxa em qualquer banco 24 horas. Mas a coisa mais importante é assinar o grupo secreto do GugaCast. Você vai ter acesso total ao conteúdo exclusivo dessa semana e de todas as outras semanas, tem mais de 700 lá no Facebook, no nosso aplicativo Duolo. Só vai em gugacast.com/assine e você vai descobrir o melhor jeito de assinar. Tá tudo explicado lá, gugacast.com/assine. Antes da gente começar, lembra que todas as músicas que a gente falou aqui estão numa playlist em todas as grandes plataformas. É só ir em gugacast.com/pixies, fácil, né? Que lá vai ter o link pro Spotify, pro Apple, pro Deezer, até pro Napster. Tá tudo lá. Você também vai encontrar o link pros vídeos que a gente usou no jogo. Vai lá em gugacast.com/pixies. Essa foi a primeira vez que eu apresentei o episódio em inglês e você também pode fazer isso se você quiser. Sabe por quê? Porque esse é o momento Alura desse episódio. A Alura também tem um curso de inglês que também pode te dar um upgrade na carreira, que também é mais uma linha no seu currículo e você também tem 10% de desconto, como em todos os outros momentos Alura. Mas o link é um pouco diferente, presta atenção. aluralingua.com.br/promoção/gugacast. De novo, aluralingua.com.br/promoção/gugacast. A entrevista que você vai ouvir a partir de agora é dublada. A minha voz está dublada também. Você vai ouvir a voz do Fernando Washburger, que foi quem me dublou nesse trabalho. Você vai ouvir o áudio original lá no fundo. Se você quiser ouvir o programa na sua língua original, é só você ir no feed e procurar a versão em inglês do programa sem dublagem, ok? Se você não fala inglês muito bem, se você não quer treinar o seu inglês, você pode ouvir a versão dublada aqui agora. Vamos lá, Pixies! Então, a gente tá aqui com o Charles Thompson, conhecido como Black Francis, e o Joey Santiago, cantor e guitarrista solo dos Pixies. Ok. Uma das bandas mais importantes de toda a história do rock. Ah, entendi o que você quis dizer. Eu sei que você tinha falado que eu era o cantor. Ah, entendi. Ah, não, não, respectivamente. Você não me deixou terminar. Ok. Beleza. Então, esse foi o Joey, esse é o Charles. Diga olá, Charles, por favor. Olá. Essa é uma bela voz. Então, a gente vai jogar um jogo pra começar. E esse... Oba. Esse jogo se chama Festival de Covers, mas pra esse episódio a gente vai chamar de... Classic Masher. Então, o jogo é assim, eu vou mostrar alguns vídeos de gente tocando Pixies no YouTube. O quê? É, e a gente vai falar sobre elas, é isso, esse é o jogo. E como é que a gente ganha o jogo? Não, vocês já ganharam o jogo. Ah, beleza. Ah, você, a gente ganhou. Você... É. Você é o Black Francis, cara, você ganhou o jogo, nos anos 90. Essa é a Daniela Andrade, ela tá tocando Where's My Mind. Bem agudo, né? Olha isso. Si bemol. É lindo, né? É. Vocês estão gostando? Ok? O que vocês acharam? Eu tô curioso pra saber se ela sempre toca nessa posição aí, bem relaxada, que ela tá na poltrona, essa poltrona grande e confortável. Sim, é uma... Isso pode ser um lance, sabe? Tipo, no palco, digo... No palco? No palco, tipo... Você coloca uma poltrona e... Uma poltrona, as pernas por cima do braço, tipo, não dá pra ficar mais confortável que isso. Olha como ela tá confortável. É, e ela canta realmente agudo. Bom, isso é só a voz dela. É. Ela tem uma voz aguda. É, mas é uma bela voz. É, ela tem uma voz legal. Ela tem outras músicas aí? Uhum, ela tem. Ela acabou de lançar... Ela tem um monte de visualizações aqui. Ela parece ser bastante popular. É, ela é popular no Canadá, eu acho. Olha isso. Wet Dreams. Você quer uma poltrona ali? Isso seria massa, é. Isso é, eu não sei o que é isso. É tipo uma vela? Não, uma vela. Beleza, próxima. Beleza. Então, esse é diferente, esse é o Paulo Costa. Ele tá ensinando como tocar Here Comes Your Man. Esse é o primeiro acorde, é bastante detalhado. Olha isso. Tá certo? O acorde? É o certo. Vocês sabiam que... Sim, você pode falar. Vocês sabiam que na Wikipédia eles ensinam esse acorde como sendo o acorde do Jimi Hendrix? Ele é o acorde do Jimi Hendrix. Eu não sabia disso, eu só aprendi assistindo esse vídeo. Isso tá certo? Tá certo, sim. Você pode tocar isso de vários jeitos diferentes, mas esse é um jeito de tocar. É assim que você toca, com as cordas abertas? Não é desse jeito que eu toco. Uhum. Na verdade, você sabe por quê? Porque eu não toco isso. Você não toca isso quando a gente toca ela? Eu só toco os acordes. Eu não sei como você toca ela. É tipo assim, ó. E eu também não gosto de tocar ela na Les Paul. Sou engraçado pra mim. Eu normalmente toco na minha 345. Ok. Mas sabe... Eu sei, eu... É. Sim, claro que não tá imitando som, então... É, é bem limpo, ele na verdade, ele... Na Lespo, sim. Só não fica... Na verdade, ele ensina fica isso. Parecendo sapato. É, tá certo, mas não é onde eu vou, não é a casa que eu uso. Não? Vocês já tentaram isso, assim, quando estavam aprendendo? Vocês tentaram isso, botar um disco e tentar decifrar? Vocês faziam isso bastante? Não. Ah, eu tentei isso por um tempinho e é frustrante pra mim. Eu acho que isso é... Se eu fosse mais rápido nisso, eu provavelmente... Eu odeio ver esses vídeos porque eu percebo que eu não sei como se tocam as músicas, sabe? Eu toco essa música há tanto tempo e eu nunca fiz o que esse cara faz. Eu fico pensando, eu nunca percebi essa notinha no final. Então eu só... É assim que eu percebo que eu não sei como tocar as músicas, sabe? Uhum. Então, é mais fácil hoje em dia, tipo... Você pode assistir um vídeo. Antigamente, nos anos 90, você tinha que sacar tudo a partir do disco. Era bem mais difícil. Enfim, próximo. Esse é bom, hein? É uma banda brasileira. É uma banda cover dos Pixies, chamada Pixies Cover Brasil. Ei. Olha essa. Essa é... mistério aqui. É. E eles vão tocar Lala Love. O baterista vai cantar. Eles são comprometidos. Vai no tempo rápido. É uma música difícil para tocar na bateria. A baixista, ela faz uns assobios. Eles são bem comprometidos. Por quê? Por que você riu? Ah, pelo jeito que ele gritou. Sabe? First base, second base, third base, home run. O que vocês acham quando vocês veem outras bandas, tipo, assim, por todo mundo tocando as suas músicas, sabe? Tipo, uma banda cover dos Pixies. Eles estão comprometidos a ser do jeito que vocês fazem. Sabe? Eu acho que... Parece perfeitamente normal para mim. É mesmo. Seria bom se um grupo, uma porrada de músicos pudesse se organizar e fazer um festival coincidindo com o Coachella e cobrar apenas duas pratas. Sabe? Sim, tem o Kanye, e esse outro cara vai se chamar Kanye. Saca? Banda cover do Kanye. Sim. E se os Pixies estiverem lá, eles se chamariam Elfos ou alguma coisa Elfos. E aí, seria algum lugar malandro o suficiente pra ser perto do Coachella e cobrar apenas duas pratas pra entrar. Sim. Mesmo horário, de noite, tanto faz. Ah, que horas eles vão tocar? Ah, eles estão tocando agora. Ah, aquele outro cara tá atrasado. O helicóptero dele tá chegando. Bom, sabe, nós vamos ter que atrasar um pouco. Entendeu? Coisa assim. Só imitar pra caramba. É, essa é uma boa ideia. Enfim, esse último é bem ruim. Desculpa por isso, então. Essa é a... Hey, essa é minha banda. Esse aí sou eu tocando. É aqui onde vocês saem? É, essa é minha banda, da minha cidade natal. Brasília. Brasília? Sim, Brasília. Sabe, esses caras são muito bons. Esse é o Vinícius, guitarrista, e esse é o Cláudio, baterista. Isso é engraçado, assim. Deveria ter os acordes ali. Deveria ter os acordes? A gente tentou isso. Eu tentei isso com um comediante. Se queria fazer isso. E o Dave tava tocando baixo. Dave, você quer vir aqui porque esse comediante realmente quer fazer algo com... Ah, ele queria tocar... Hey. O Rob Lane, a gente foi o... O Rob Lane, você conhece ele? Ele conhece, já ouvi. É, é engraçado. Então a gente foi lá e... Ele fez a gente, sabe, o Dave tocou baixo e eu toquei, então eu comecei a fazer os... E eu disse, não, isso soa realmente estranho. E pensar, tipo, ei, não é o jeito que eu imaginei essa parte. Então, na verdade, eu aprendi o seu padrão rítmico aqui, que é... Você não sabia tocar isso antes? Eu não sabia. Yeah. Não, não. Então eu fiz isso no lugar. A gente pensou que teria que fazer um solo de Dentinho. Sim. Eu esqueci como toca aquilo. Quando a gente se juntou, você não teve que mostrar como toca. Sério? Não lembrava, não conseguia achar. Então o Joey, o Bob, tava tipo... Deixa eu escutar esse solo de novo. Claro, é um solo diferente. A gente pensou que nunca ia conseguir tocar o solo de verdade. Então, a gente tentou um diferente. Ok? Ele funciona. Já, tem uma pegada bem blues ali. Ok. A gente sentiu que tipo, era um solo do Oasis e uma música dos Pixies. Faz sentido, certo? Ok, fico feliz de ter mostrado isso pra vocês, caras. Enfim, vamos falar das músicas dos Pixies. Vocês ganharam o jogo. Eu ganhei? Sim. Eu falo em todo episódio que a melhor maneira de entender a música que você ama é tocando. E tocar um instrumento é pra qualquer um. Não é um dom que você nasce com ele. É algo que você aprende. É fácil e é rápido. Ainda mais quando você estuda na Music.dot, a escola de música mais completa do Brasil. Tem quase 200 cursos lá, de tudo quanto é instrumento. Violão, guitarra, baixo, teclado, canto, bateria. E é tudo incluído em uma só matrícula. E não é só pra iniciante, eu mesmo estudo lá e tô aprendendo pra caramba. Dá pra fazer as lições de qualquer lugar e até offline, e tem professores de verdade que você pode consultar sempre. A hora é agora! Se matricula agora no meu link que tem 10% de desconto. music.com.br/promoção/gugacast. E quando você postar seu vídeo tocando, me marca lá pra eu ver. music.com.br/promoção/gugacast. Vai lá! Beneath the Eerie, só deixa eu falar pro nosso público aqui, se você gosta dos Pixies e se você escutou o disco novo, Beneath the Eerie, você tem que ouvir o podcast dos Pixies. Ele está em todos os lugares que você consegue escutar podcasts. E se chama a Pixies Podcast, certo? Uhum. E eles falam de como eles fizeram o disco e é muito divertido. Bom demais de se escutar. Então a gente vai falar sobre algumas músicas aqui, mas eu acho que todas as músicas estão no podcast deles. São 12 episódios, você tem que ouvir. A gente vai falar da discografia inteira, a discografia dos Pixies. Mas deixa eu começar com o Beneath the Eerie. Ele é um grande disco. Eu vi vocês numa entrevista na NME e eles perguntaram pra você sobre o que era o álbum. E você disse que é mais sobre as músicas do que o álbum, certo? Mas se tem algo que você pode falar sobre isso, é que ele é meio gótico. Você disse isso, Charles. Uhum. Você até disse que não era goth, era gótico. Uhum. O que eu gosto, e eu entendo completamente, porque as músicas têm essas lendas de estranhezas, como a Graveyard Hill, por exemplo, que foi o primeiro single. Ela fala sobre eu vejo ela na encruzilhada, ela pode te levar à loucura, né? Na hora da feitiçaria, então, é meio que sobre isso, essas letras são da paz também, certo? Ela coescreveu essa, é tipo uma história, o que inspirou vocês? Bem, você tá sentado na frente do computador, vai na Wikipédia, ou faz uma busca no Google, coloca Belladonna. Ok, o que ele diz? Tem plantas, tem mídia impressa, ok, então aqui os resultados. Bem, comece com a planta. Ok. É uma planta pertencente à família Solanácea por todo mundo. Vejamos, ela tem efeitos imprevisíveis. O antídoto para envenenamento por Belladonna é fisiostimina ou pilocarpina. Longo histórico de uso em medicina, cosméticos e envenenamento. Antes da Idade Média, ela era usada como anestésico para cirurgias. Os romanos usavam ela como veneno. Lívia e Agripina, ambas supostamente, utilizaram em assassinatos, e ela era usada para fabricar flechas com as pontas envenenadas no passado. Uma das três moiras da mitologia grega que cortava o fio da vida após suas irmãs terem girado e medido ele. O nome Belladonna é derivado do italiano para mulher bela. Durante a Renascença, ela era utilizada como colírio para dilatar as pupilas, a fim de fazê-las parecerem sedutoras. Demais. Volta na desambiguação. Certo. Tem um monte de coisa de bruxaria associada a isso, sabe? É. Enfim, é o suficiente apenas se baseando na planta. É uma coisa real. É. Ela existe de verdade, certo? É. Não é nenhuma coisa original, entende? Está inserido na cultura. É. Bela dona, bela mulher? É. É o que significa. Elas sim. são venenosas. Uhum. É meio estranho que eles chamem uma planta que... Mas, é porque... mas ela é um tipo, uma planta linda. É, porque... Provavelmente uma planta linda. E ela é mas sedutora. Tenho certeza que eles... Porque ela faz você se sentir bem e depois se te mata. Bem e depois te mata, é. Mas, enfim, no podcast você disse no começo, dá pra ouvir você conversando com o produtor e falando pra ele, tipo, sabe o quê? Letras às vezes são apenas sons pra acompanhar os amplificadores e os tons das guitarras e coisas assim. E você estava falando de uma música em particular. E aí no final dessa série de podcasts, vocês fizeram 90% das letras dessa música. O que eu quero dizer é que parece que é algo importante para vocês, tipo, contar uma história na música, certo? Eu digo, não, não é. O importante é ser bom. Isso que é importante. Ser interessante, não chato. É. Então, às vezes, isso pode ser realizado através de uma história sendo contada. Esse pode ser o jeito de atingir o seu objetivo. Porque, sabe, você pode atingir o seu objetivo de várias maneiras diferentes, certo? Sim. Mas não precisa ser através de uma história sendo contada, mas às vezes é. É, nesse álbum, um monte das músicas são sobre histórias. Elas são, é, tipo... acho que sim. É, histórias contadas. Certo. Tipo Catfish Kate, por exemplo. É uma história. É uma lenda estranha sobre uma mulher que matou um monstro. Tipo um peixe-gato. Peixe-gato gigante. Um peixe-gato gigante. E ela usa ele como um hobby, certo? E no fim, o que é louco é... E de onde essa história veio? Da minha infância. Sério? É. Você sente que esse álbum é tipo uma continuação do último álbum, Head Carrier? A história é diferente? Head Carrier também é algo tipo uma lenda, certo? Também é tipo... Né? Certo. Mas é isso que eu tava falando antes. Dá pra ver que tem uma história ali. Mas elas são mais tipo... Não é tão bem disposta pro ouvinte. Essa é uma história com começo, meio e fim. É mais difícil de decifrar. Sim, sim, é mais difícil. É exatamente. Então, é isso que eu tava falando antes. No Head Carrier é mais sobre tipo, sabe, palavras aleatórias que formam uma história no final. Mas no Beneath the Eerie dá pra sentir que você tá contando uma história completa em cada música. É disso que eu tava falando antes. É. Você sente que isso é, tipo, algo novo, uma nova obra de arte, diferente da outra? Ou elas são algo tipo, vamos tentar continuar o que a gente começou no primeiro? Sabe, a gente põe, categoriza, a gente agrupa coisas, certo? É. A gente agrupa coisas, sabe? Uma pizza de pepperoni não é uma pizza de cogumelo. Enquanto a pizza de pepperoni está lá, a pizza de cogumelo está aqui. E a de pepperoni? Aqui sair do forno primeiro. Aqui está de cogumelo. Qual é a próxima pizza? Pepperoni. A de pepperoni é uma continuação da de cogumelo? Bem, sim, ambas podem ser categorizadas como uma pizza, certo? É. Mas é uma coisa nova. O que você quer pedir? Qual tipo de pizza você quer? Eu quero de pepperoni. Certo. Entende o que eu tô falando? Então, é tipo a experiência de comer uma pizza de pepperoni é toda sobre a pizza de pepperoni. Então não é sobre alguma outra pizza. É, eu gosto de pizza de anchova também. A gente não está comendo pizza de anchova agora. Quando você está ali sentado comendo uma pizza de pepperoni, você está só comendo uma pizza de pepperoni. Não está pensando na pizza de anchova que você comeu na semana passada, certo? É uma experiência completamente nova. É a mesma coisa com álbuns, é uma coisa completamente nova. Pode até mesmo ser a mesma banda como no outro disco, mas agora nós estamos neste disco aqui. Sim, esperamos que você não faça uma pizza de pepperoni que tenha exatamente o mesmo gosto de uma pizza de cogumelo. Porque isso seria decepcionante, isso seria chato. Essa pizza tem exatamente o mesmo gosto da última pizza que eu comi. É, isso seria chato. Sim, isso sim. Seria, poderia ser satisfatório. Depende de quão boa ela for. Se for realmente boa, eu suponho que seja tipo, essa é uma pizza diferente. Mas é quase a mesma. Eles só cozinharam ela um pouquinho mais dessa vez. E ela ainda é. Ela ainda me lembra bastante da última que eu comi. É. Mas ela é realmente boa. E sabe o quê? Tudo bem. Tudo depende do que você faz com ela, entende? Porque tem gente que faz discos que são bem parecidos com os discos anteriores deles. E às vezes eles fazem coisas que são completamente diferentes. Então, tudo depende do que você faz com isso, com o momento que você está agora mesmo. porque você pode surgir com algo que é completamente diferente, mas pode não ser nada satisfatório. Pode ser tipo, sabe, vocês criaram algo completamente diferente aqui, mas soa como uma merda. Pode ser diferente, mas não é satisfatório. Vocês não são bons no fazendo reggae. Essa nova porra de disco de reggae de vocês, quer saber? Vocês não sabem tocar essa porra de reggae. Então, o que diabos vocês estão fazendo aqui? Não soa bem, soa falso. Vocês nem mesmo fazem esse tipo de música e vocês não estão fazendo um bom trabalho aqui. Eu gosto de reggae, isso não é reggae do bom. O que diabos vocês estão fazendo com isso? Você ouviu o novo disco dos Pixies? Esse disco de reggae que eles fizeram? Quer saber? Confie em mim. Eu sei que parece que, tipo, qual é a deles fazer esse tipo de música, dance jamaica? Eles não sabem porra nenhuma sobre dance jamaicano, mas quer saber? Eles fizeram um puta de um álbum de reggae. Como eles fizeram isso? Eu não sei. As minhas expectativas eram bem baixas, mas quando eu ouvi ele, era tão diferente, mas era bom. Você entende o que eu tô falando? Tudo depende do que você faz com isso. E sabe o que é? Ficou muito bom. Eu não sei se ficou bom ou não. A gente tenta fazer eles serem bons. É só isso que a gente faz. A gente tenta aproveitar a experiência, fazer eles ficarem bons. Alguns talvez saiam melhores do que os outros, a gente não sabe. É difícil dizer, ainda tem tipo, não é você que tá consumindo. A gente consome no momento quando a gente tá fazendo ele, escuta ele, esse tipo de coisa, a gente sabe. Mas é tipo, a gente não sabe realmente como as pessoas vão receber ele. Se as pessoas vão realmente gostar ou se não vão gostar. Se um monte de pessoas não for gostar nesse momento, mas em 5 anos eles vão estar, sabe? Na verdade, ele é ótimo. Pode rolar um atraso, sabe? Às vezes, músicas têm camadas, entende? Elas possuem algo tipo de complexidade ou algo assim. Ou ela tem é difícil de digerir. Então, quando as pessoas consomem pela primeira vez, elas ficam tipo, eu não sei o que pensar disso, eu não sei. Eu meio que não sei. Eu meio que curto ele, ou meio que não curto. Eu não gosto muito, meio que me irrita um pouco. Mas dá um tempo pra ele, sabe? Às vezes demora, pode até mesmo demorar um par de anos, sabe? É tipo, para as pessoas ouvirem ele um par de vezes diferentes em lugares, elas vão dizer, eu finalmente saquei, finalmente ouvi direito. Você não sabe direito como as pessoas vão receber. Tudo que você pode fazer é se esforçar. Qualquer boa arte tem esforço por trás dela. Tem alguma maneira, formato ou forma. Ou eles passam um longo tempo trabalhando na arte, ou eles trabalharão por um tempão adquirindo experiência. E formando habilidades através dos anos, e aí, mesmo se eles executassem a peça de arte bem rápido, o esforço vem de tudo que veio antes dela. Entende? Ou eles podem só dizer, sabe o quê? Eu só vou sentar aqui, eu vou trabalhar nisso obsessivamente, nessa única porcaria de coisa por 5 anos. Eu vou botar bastante esforço nisso. Ou sabe o que eu vou fazer? Eu vou, tipo, amarrar um braço atrás das minhas costas e vou colocar um tapa-olho em um dos meus olhos. Eu vou colocar todos esses parâmetros. Eu sou muito, muito bom no que eu faço, mas eu vou amarrar as minhas duas mãos atrás das minhas costas. Eu vou pintar essa pintura com a minha boca, eu vou pegar o pincel com a minha boca e eu vou prender ele nos meus dentes. Assim eu vou... Vai ser muito difícil pra fazer. Mas que porra, cara? Por que eu deixar esses dois livres? Entende o que eu tô falando? Vai ser... A habilidade vai ser esmagadora. Eu vou amarrar as coisas, eu vou fazer as coisas ficarem mais difíceis. Eu vou fazer de um jeito que eu vou ter que me esforçar mais pra conseguir fazer isso, entende? Então, o que acontece às vezes com esses tipos de cenários é que o artista consegue se focar em alguma coisa elementar que é realmente importante. Pareceu que, tipo, vocês fizeram isso de alguma forma com esse álbum, o Beneath the Eerie, porque vocês tiveram que fazer ele em 3 semanas. Vocês foram em um local no norte do estado de Nova York e fizeram ele em 3 semanas e vocês compuseram um monte de músicas novas enquanto vocês estavam lá. Joey, você disse na sua entrevista que você precisa de estrutura para conseguir se focar. Eu preciso ter uma agenda de trabalho para que eu possa levar isso aonde ele possa... Eu acho que eu estava falando do jeito que as músicas são arrumadas. É disso que eu tô... Nós todos precisamos disso, mas eu preciso para outro propósito. Então você precisa, ele precisa, todo mundo precisa dessa estrutura forte como propósito. Eu preciso de uma pra... todo mundo. Eu entendo. E senti que isso é tipo o que você tava falando sobre amarrar suas mãos atrás das costas, tipo, tendo que fazer acontecer em 3 semanas, fez isso ser mais fácil de rolar. Prazos são bons. Você meio que se foca no trabalho, então você... Se você passar 3 semanas trabalhando em algo, você vai criar uma quantidade X. É. Se você passar 3 dias trabalhando com algo, você vai criar uma quantidade X. 3 dias, nós fizemos 3 músicas. 3 semanas, nós fizemos 15 músicas. É. 3 meses, nós fizemos 45 porras de músicas. Ok, qual é o formato que a gente está falando? O formato aqui é um LP, um long play. 32 minutos é o formato, entre 32 e 45, 50 minutos, certo? É. Qual é o formato de uma música popular? São 3 minutos, certo? Em 45 minutos, 35 minutos, a gente vai ter 12 músicas, certo? É. Algo assim. Então, se eu ficar de putaria em 3 meses enquanto eu faço um disco, não tem nada de errado com isso. Eu posso criar mais músicas do que eu preciso, provavelmente. Ou... eu vou criar 12 músicas que tem tantas, mas tantas camadas nelas, tantas decisões a tomar, tantas possibilidades, tantas maneiras de imaginar. Vai ser bastante coisa para ser processada. Vai ter bastante de... muitas decisões para serem tomadas. Mas se eu me der apenas 3 dias, talvez eu crie apenas 3 músicas. Mas você precisa. Qual é o formato? 12 músicas, queridão. 12, 45 minutos de duração, 35 minutos de duração. A gente só tem 3 dias, tá bom? Bom, boa sorte com isso. Você pode criar algo ótimo em 3 dias, você pode, tipo, entende? Mas o meu ponto é, 3 semanas é, sabe, uma boa quantidade de tempo pra você conseguir trabalhar bem, mas não muito. É. Então a gente avança rápido, mas não tão rápido, entende? É uma quantidade perfeita de tempo. É. Pra gente é. É. Pareceu que, ouvindo o podcast, pareceu que isso exigiu o melhor de vocês. No fim dele, digo, sabe, realmente excelente. Não é como se a gente tivesse trabalhado nesse disco só por 3 semanas. A gente trabalhou nele por mais 9 semanas, provavelmente. Antes da gente ir pro estúdio final. A gente foi, a gente esteve em outros estúdios fazendo demos, sabe? É sempre assim, todos os discos dos Pixies, eles foram feitos da mesma maneira. A banda inteira, assim, trabalhando junto. Porque soa como uma banda nova. Vocês são uma banda veterana, vocês estão fazendo isso há 30 anos. Mas pareceu que eu estava ouvindo uma banda que tá bem excitada pra fazer, tipo, o primeiro disco em um selo grande, algo assim. Pareceu que, pela primeira vez, tivemos tempo de trabalhar na nossa arte e a gente tinha os recursos. É a minha impressão, exatamente. Sempre foi assim. Os outros álbuns, eles também, o mesmo tipo de ambiente, Red Carry ou Indie City, vocês estavam trabalhando também. Tem algum elemento disso, de pessoas tocando junto, certo? O Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uhul, psicodélico, ó, emenda isso aqui, a sobreposição de faixa ali, e ó, eles têm o som de elefante rolando, nessa música. Todo tipo de coisa acontecendo, certo? É. Mas isso é apenas meia verdade, porque se você escutar qualquer música no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, no cerne da performance tem alguns músicos tocando juntos, certo? Tem tipo um baterista e um baixista, ou um baterista e um pianista, ou um guitarrista, tanto faz. Tem 2, 3, 4 pessoas na performance central. O motor que está fazendo a música avançar não é... essas coisas, todas as sobreposições extras. É isso aqui. Tem algo aí? É. Tipo, sabe? Eu acho que isso é provavelmente verdade. Eu não quero criar, não tem nenhuma regra, mas um monte de músicas pop ótimas, ou tanto faz. Rock, digo, no cerne, mesmo se for uma experiência complicada de múltiplas camadas, no cerne, sempre tem algum tipo de elemento de banda. No que diz respeito às composições, para vocês, o sentido da música, vocês acham que isso é importante? Tipo... eu arriscaria dizer que para alguns dos fãs, eles podem ir um pouco mais além na experiência deles enquanto escutam a dizer... eu nem falo inglês direito, mas eu realmente quero descobrir sobre o que é essa música. Sobre o que eles estão cantando, estou bastante curioso, certo? Eles podem, mas outros fãs, eles estão cagando sobre o que é, e porque eles têm mais coisas importantes para fazer na vida deles do que sentar e traduzir alguma música de alguma banda que eles gostam. Não, eu... amo essa música, cara. Eu amo essa música, cara. E é sobre o quê, cara? Eu não sei. Eu amo essa música. Não é importante pra mim. Qual é a história? Eu sei lá qual é a história. Eu sou uma porra de um brasileiro. Eu não sei sobre o que eles estão cantando. É a mesma coisa. Tipo, se eu fosse ouvir Os Mutantes... Você gosta dos Mutantes? Eu não sei sobre que diabos eles estão cantando. Mas eu escuto e digo. Ei, é bom, cara. Uma porra de uma música lounge dos anos 60, cara. Isso é uma coisa doida. Coisa louca. Eu amo. amo isso, cara. Porque a música é pra todo mundo. Isso não importa. Não é que a letra não importa, é que ela não precisa importar pra todo mundo. Você pode muito bem gostar de uma pizza e não entender o que diabos é uma pizza. Enfim, é importante para as pessoas saberem qual é a história. Depende da pessoa. Pode ser importante para você, talvez porque tanto faz, porque você fala inglês ou porque você está ouvindo isso em outro nível, onde você está, tipo, você quer ir mais e mais a fundo. Sobre o que é isso? Tipo, a gente tava ouvindo a Hey. É uma música tão boa, tipo, tem tanto sentimento nela, tem uma pegada meio blues, é um pouco R&B. Então, sabe, só a linha de baixo, só o solo, eles já são ótimos. Como você disse, você pode sentir, você pode se sentir bem com isso. Mas em um certo ponto, você gosta tanto daquela música que você quer saber, como você disse antes, das outras camadas. Eu sei que você estava falando de solos e arranjo, mas as outras camadas da mensagem da música, de novo, ouvindo o podcast dos Pixies, você estava falando sobre a Death Horizon, uma das músicas, e você estava dizendo, tipo, então, essa é uma música lenta, ela é acústica, e então você começa a mostrar a letra e depois os backing vocals, e a Paz canta alguns dos backings, e começa a virar, tipo, outra coisa. Digo, a mensagem da música parece ser muito diferente quando ela está completa. O que eu estou dizendo é que é por isso que os fãs como eu e como os outros fãs, é por isso que nós queríamos saber da música. Então, Classic Mashup. Sim, o que tem? É tipo uma surf music? É tipo uma surf music, sim, não, pra é, você. Mas... Mas... A letra, ela é sobre loja de roupa de velho. Parece tipo Penny Lane, tipo... Ah, você tá falando de algum lugar com homens velhos comprando roupas. É disso que ela trata? Bem, é sobre alguém que tá comprando roupa, assim, um alfaiate, sabe? Tatu, sabe? Moda. E qual é a história por trás dela? Digo, qual é a história que você tá contando aqui nessa música? O personagem masculino da música tá dizendo o seu namorado maneiro novo que está... Sabe o que os jovens fazem? Você disse gente velha, mas o que os jovens fazem? Eles vão curtir em lojas de roupa, certo? Eles compram um chapéu novo, uma jaqueta nova, um novo par de sapatos. Então, esse é o contexto, eu suponho. É a mulher, na música, está curtindo com esse namorado, tanto faz. Um mexe, alguém que chaveca na rua, alguém que faz tipo... Ei, neném, mamacita, hey, sabe? É agressivo. Então eu suponho que o personagem principal está meio que dizendo pra mulher, porque ele se sente mal, porque o lance deles não deu certo. O que ele tá dizendo? Você tem um novo relacionamento, mas sabe o quê? Eu aposto que ele é meio cuzão. O cara com quem você tá curtindo na loja de roupa, comprando chapéus novos, ou tanto faz, eu aposto que se você visse ele fora do contexto da sua relação, fora do contexto dele curtindo contigo, se você apenas visse ele na rua, ele seria um daqueles caras que, tipo, falando alto, agressivamente com as mulheres. Um mexe. É isso que é um mexe. É sobre isso que a música fala. Você acha que ele é tudo isso? Acha que eu não era tão bom assim? Mas quer saber? Eu aposto que se você descobrir pouco mais ele sobre ele... Ele tá rindo de você. Você vai descobrir que ele é meio cuzão. Basicamente implicando que eu não sou cuzão. Mas você tá saindo agora com esse cara. Ah, ele não é um cara legal. Entendi. Eu sou um cara legal. É uma música do tipo, caras legais terminam sozinhos. Ok, outra música, All I Think About Now, vocês dizem que está por toda a internet. É uma música para Kim, é um bilhete agradecendo ela. Foi escrito por você e pela Paz. Como você se sente em relação a essa música? Como me sinto em relação a essa música? Eu não sinto nada em relação à música. Eu escrevo músicas, eu posso sentir algo quando estou escrevendo a música. Mas não é como se toda vez que eu pegar uma porra do microfone eu vá dizer, agora eu vou entrar no espaço emocional que eu criei para essa música e eu vou voltar no tempo para o momento que tanto faz... Fazer o quê? Eu ficaria exausto pra cacete se eu tivesse que fazer isso. A gente toca 40 porras de música em um show. Você acha que eu volto pra porra do precipício emocional dessas músicas toda porra de vez que eu abro a minha boca? Não, eu não posso. Digo, eu não poderia. Digo, eu acho que a maioria das pessoas consegue. Não é que é falso, só que, tipo... Você escreve algo, esse é o momento da criação. E às vezes você pode... Tanto faz, digo... talvez tenham pessoas que fariam isso. Eu não sei. Eu não sei como elas fariam isso. Você entende? Porque é trabalho pra caralho, entende? Quando é assim, pessoal, seria... como você diz... seria exaustivo. Em algum ponto, você só tem que estar apto a fazer o que você tem que fazer. Eu preciso me levantar e atravessar aquela porta, me levantar daqui, me equilibrar. Eu preciso andar até lá sem me matar e atravessar a porta e ir até o elevador, certo? É. É a mesma coisa com tocar num show ou algo... Beleza. Tipo, bem, ok, a gente tem que ter certeza que a guitarra está afinada, a gente ter certeza de que no microfone, a gente tem que ter certeza de que estamos fazendo as coisas do jeito certo. Agora a gente tem que lembrar da porra da música. E a gente sabe, tem que fazer isso com sentimento. A gente não pode só fazer... A gente tem que fazer... A gente tem que botar uma certa energia nisso, certo? Sim, eu entendo. Então, eu acho que... Como eu me senti quando eu escrevi a música, eu não sei... Quando você escreveu a música, eu entendo o que você disse sobre quando você tá tocando ela, mas quando você escreveu a música? A gente precisava de uma música. A Paz diz, sabe sobre o que você deveria escrever? Deveria escrever sobre isso. Então você se senta e tenta estar contemplativo. Não sei, sabe sobre o que você pensa que é a música? Eu não sabia que era sobre uma pessoa em especial. Eu aprendi isso depois. Não precisa ser. Esse é o lance quando você escreve uma frase universal. É para que você, enquanto ouvinte, possa ter a sua própria experiência emocional toda vez que você escuta a música. Eu não posso fazer isso. Eu posso fazer isso mais de uma vez, mas é bem capaz, já que eu ganho a minha vida cantando essa música toda noite. Eu não vou replicar essa experiência completamente toda santa vez que eu tocar ela. Por um lado, você quer entender, você quer saber do que algo se trata. Mas por outro lado, é meio que tipo, eu estou tentando proteger você de si mesmo, porque é como se eu explicar pra você toda a cacete de coisas sobre isso, do que a música trata, eu vou estragar ela pra você. Você não vai conseguir ter a sua própria experiência, seu próprio vínculo emocional com a música, entende? Você vai se despedir de tudo, digo. Eu não sei, então é... Sim, é sobre isso, mas não é sobre isso, entende? É. Você poderia... O céu está nublado hoje, certo? O céu está nublado hoje. Isso é tipo camada quádrupla. O que você vai fazer com isso? Bem, se acontecer de eu conhecer a pessoa que escreveu essa música, sabe aquela música nova, O Céu Está Cinza Hoje? Cara, que música maneira. Acontece que eu sei que, tipo, o que estava acontecendo na vida desse cara quando ele escreveu essa música estava meio cinza. E toda vez que eu ouço ela, eu penso, o que que estava acontecendo na vida dele? Sabe, eu consigo me identificar com isso, sobre o que você quer que seja que a música é. É, cara, eu sei, já passei por dias cinzas também, sabe? Sempre que eu ouço ela, eu me lembro dos meus próprios dias cinzas, é isso. Outra pergunta sobre essa música. A guitarra, ela tem, tipo, esse padrão, essa pegada Pixies, que ela soa como Where's My Mind, um pouco, sabe? As notas. Parece um superpoder, tipo, esse é o som dos Pixies, a gente pode fazer isso onde quer que a gente queira, quer saber? Bota esse tipo de som nessa música aí, porque a gente tem que fazer isso aqui agora. Ou é, tipo, natural, toda música é assim? Eu não sei, eu não penso muito nisso. Não mesmo, sabe? Isso só... Tipo, voltando pra metáfora da comida. É o que a gente sabe como fazer. Se a gente fosse pizzaiolo, a gente não saberia como fazer um bolo de jeito nenhum. É o que a gente sabe fazer, tá ligado? A gente tem esses ingredientes e a gente pode... É, mas usando a mesma metáfora. Sim. Vocês têm, tipo, um tempero, sabe? Particular. Certo. Vocês têm, tipo, um molho especial. Certo. Quer saber? Vamos usar o molho especial. Ou algumas... tudo que vocês eu entendi fazem o que isso, você quis dizer. É, às vezes. Às vezes você tem que injetar ele onde ele vai ter o melhor impacto. É. Digo, falando por mim. Às vezes é tipo, não vai ser usado aqui, sabe? Essa porra que eu faço não vai entrar nessa aqui. Vai ser usado em outra coisa. Você tem meio que espaçar isso. Você não pode usar demais. Vamos falar dos primeiros discos, Trompe Le Monde. Vários fãs dizem, da primeira fase da banda, claro, eles dizem que esse foi o melhor álbum, esse foi o ápice do seu trabalho naquela época. Eu mesmo pensei isso por muito tempo. Parecia que tudo que vocês estavam fazendo estava culminando, tipo, nessa obra de arte. Como foi pra vocês naquela época, digo, na Alec Eiffel, por exemplo? Vocês sentem que... Vocês sabem que vocês têm que mandar ver, porque essas músicas, elas têm um monte de teclados. Parecia que elas foram mais trabalhadas. Eu tava curtindo bastante com esse cara, o Eric Feldman. Era um jeito de trazer algo novo. Se uma banda não tem um tecladista, é meio que tipo... Quer saber? Se a gente colocar alguns teclados nesse disco, quem sabe, é um jeito de trazer um som tradicional de rock sem a gente estar... Vamos botar tipo um oboísta pra esse álbum. E você, isso seria tipo, uou, oh, um oboé, inesperado. Teclado não é tão inesperado. É tipo, sabe, é parte do vocabulário do rock, certo? Digo, não sei, a gente só fez. Eu não sei se pensamos muito nisso. Isso só tipo, ah, sim, vamos colocar uns teclados aqui, pode ser divertido. Parece que tem uma, tipo, uma música inteira no final da música, sabe? Tipo a Leila do Eric Clapton. No final é tipo uma música diferente da música no final dela. Quando você tá fazendo música e quando você tá gravando disco, sabe? Se você acaba caindo em algo que soa bem, um riff ou algo assim, ou uma atmosfera, às vezes você diz, quer saber, essa coisa que a gente faz no final, especialmente se acontecer no final, é tipo, vamos só fazer isso por um tempão. Pode ser algo bom, sabe? É. Sabe, Laila? Exatamente. Você meio que só diz, tipo, é, vamos fazer... Qual a pressa? É. No 13 Baby, qual é a pressa? Vamos só fazer isso aqui por um tempo e a gente vê se fica gostoso, sabe? E se a gente deixou isso no disco, provavelmente a gente achou que era gostoso, sabe? Então é só algo que você faz. É, e no... Você só... É o final cumprido. E a Hey Jude... Hey Jude... De novo, canta... Sabe, é uma música que continua pra sempre. O que você tá tentando fazer é que você está tentando insinuar a eternidade em algo que é bastante finito. Ainda vai ter, ao invés de ter 3 minutos de duração, vai ter 4 minutos e meio de duração. Ainda é curto, não é a eternidade. Mas você tem que insinuar a eternidade. Isso continua pra sempre, pra sempre, pra sempre. Vamos fazer ela desaparecer aos poucos. Ela ainda estava rolando quando a gente saiu da sala com um microfone, mas a gente finalmente teve que ir. A gente tem coisas pra fazer. É. Assim ela vai ficando mais baixa, mais baixa, mais baixa, sabe? E às vezes é essa maneira. Essa é a outra maneira de insinuar algo que continua e continua e continua e continua. Eu gostei do que você disse, insinua a eternidade. Isso é que é um final cumprido. É. Vocês estavam vindo de um álbum incrível, que é o do Little, e então o Bossa Nova seguiu ele. Vocês tinham esse sentimento que vocês tinham que provar algo, que vocês conseguiam fazer outro álbum do mesmo nível? Tinha isso na época? Todo álbum a gente tem que provar algo. Você se sente assim? É, você tem que provar, você tem que fazer outro pra início de conversa. É. Sabe? Terminar um. A gente estaria falido. Esse é o objetivo. O objetivo final é que ele seja bom, sabe? Não acho que tenha uma ideia de continuação. Tem uma continuação pra você? Não tem sequências. Do Little foi o seu segundo álbum, certo? Depois do Surfer Rosa. Vocês tinham essas músicas fazia tempo, antes de botar elas no disco? E Bossa Nova era o que vocês... Agora tinham que se sentar e fazer um outro álbum? Ou vocês tinham essas músicas fazia tempo? Não me lembro, digo. Eram provavelmente músicas novas. Principalmente músicas novas. Provavelmente a maioria é... Sempre tem algo que é velho. Sempre tem algo mesmo no nosso disco que é novo. Sempre tem. Tem algo ali que tem 5 anos ou mais. É, algo assim. Down to the Well foi o nosso, de uma leva bem velha. É. Sempre tem algo velho por aí. Sempre tem algo novinho em folha, sabe? Sempre tem alguma coisa que é tipo das coisas que você está trabalhando atualmente, mas tem outras coisas que são bastante espontâneas. Também tem coisas que são só tipo, essa é uma coisa velha que a gente está sempre postergando, vamos postergar mais uma vez. Esse é o equilíbrio geral, esses 3 tipos de tipos de composição, se você quiser. Veloria, uma música desse álbum, tem bastante discussão sobre o que ela quer dizer na internet. Então eu quero que vocês esclareçam isso. Tem um consenso de que essa música é sobre o Monte Shasta, onde os antigos lemurianos se instalaram após o seu mundo ser destruído. É sobre isso que essa música fala? Eu não sei, parece correto. O que significa Shasta Shin? O que é Shasta Shin? É. Shin é como o brilho, certo? É tipo um shin. É um tipo Okay. É um tipo de visual. Visual, Shasta, sabe? Shasta é a montanha, então a música é sobre essa... É uma história de montanha, de um... Não, entendi, beleza. Visual Shasta lemuriano, eu não sei, é um jogo de palavras. Falando sobre Do Little, eu queria falar sobre todas as músicas, mas eu escolhi 2 delas. Porque primeiramente tem bastante informação sobre elas, tipo The Baser, que é uma das minhas músicas favoritas. Tá bem claro que é uma referência ao filme do Luis Buñuel. Então, eu escolhi 2 músicas. Here Comes Your Man, E é sobre um terremoto, certo? Eu não sei. A gente tem que ir de verso em verso, um verso por verso. Você não pode dizer que a música não é uma música. Então deixa eu falar. Catfish Kate, sabe? Primeiro verso da segunda estrofe. Deixa eu falar sobre Catfish Kate. Digo isso, toda a premissa é tipo, eu vou... Me chame de diabo, me chame de amigo, mas me chame de Hooligan Blackjack, mesmo antes de eu ter dito sobre o que isso fala. É. Eu vou... Me deixa, tipo, identificar quem eu sou. Agora, digo, é tão tipo, eu vou contar pra você Esse é tipo de música, certo? Mas aí tem outras músicas que são um pouco mais abstraídas, ou tanto faz, sabe? É. Sabe, então é meio difícil de dizer, a música é sobre, digo... Sabe, eu suponho que você pode dizer que a música é sobre ou da perspectiva de um. Essa palavra não é mais tão usada hoje em dia, mas como a gente diria em inglês, é sobre a cultura do andarilho. Sério? Não, eu tô mentindo pra você, porra. Sério? Desculpa, mas isso é surpreendente. Eu sei que você não tá mentindo, mas essa é a minha reação de surpresa. Sabe o que é um andarilho? Cultura do andarilho? Eu sei o que é um andarilho. Você não sabe? Mas eu não sei o que é a cultura do andarilho. Afinal, você sabe o que é um andarilho? Não, sim, eu sei. Tipo um andarilho clássico. É tipo alguém que vagueia? Sim, tanto faz. É um personagem de uma música do Tom Waits, sabe? É. Tipo... Das antigas, do meio do século passado, certo? Pessoas pulando pra pegar carona dos trens, cozinhando em latas de feijão sobre a fogueira, bebendo vinho numa garrafa em um saco de mercado, vivendo ao ar livre. É um romance, sabe? É um romântico, não é apenas, tipo, um mendigo ou um indigente, ou algo assim. Não é isso, é diferente, é um modo de vida, sabe? É meio que um eu sou, sabe? Jack Kerouac. É. Certo? Certo. Então... Eu diria que eu não sei muito do que a música trata, mas as imagens da música estão sendo contadas ou ditas por um personagem vindo desse pano de fundo, dessa perspectiva. Desculpa, isso é muito surpreendente pra mim. Eu nunca soube disso e eu canto essa música agora faz você 30 sabe. Anos e eu nunca soube disso. Eu pensava que era sobre um terremoto, e é isso? Bom, tem um terremoto que acontece na música, mas não é sobre um terremoto. Essa é apenas uma imagem, sabe? Ok, pra onde vai o trem? Eu não sei. Mas aonde o trem vai? Vamos embarcar no trem agora mesmo. Vamos sair e ir pra estação de trem, pro metrô aqui. Aonde ele vai? É um enigma. Eu estou te fazendo uma pergunta. Onde ele vai? Me diga algo. Ok. Ele vai sobre os trilhos, ok? Ele vai pro norte da cidade. Ele vai pro norte da cidade. Mas aonde é o norte? Queens. Certo, mas onde? Qual a direção? Norte. Norte. Ok. Norte. É. Ok, você tá esquentando. Beleza. Beleza, então o trem vai pro norte. Certo. O trem também vai pro sul? Sim. O trem vai pro leste? Sim. O trem vai pro oeste? Sim. Ah, o trem vai pro oeste. A gente tá sentado aqui em Nova York. Ok. A gente vai pegar o trem. Onde tem terremotos? Califórnia. Ah, bem pro oeste. Então, sabe, o trem vai pro oeste. O trem vai pro oeste onde? Oeste, oeste, oeste. Vai pro oeste, filho. Terra da Califórnia. É. Sabe, Corrida do Ouro, Hollywood, tanto faz, sabe? Clima de terremoto, terremotos, entende? É tipo, faz parte do simbolismo, sabe? Então isso implica em um monte de coisas, um monte de informações, só por ter dito a palavra terremoto. Digo, a música não diz terremoto. Mas assim que você insinua um terremoto, aí você pode começar a localizar isso em algum lugar no mapa. Certo? É. Se eu tivesse dito urso polar, o trem teria uma direção um pouco mais voltada para o norte. É. Correto? Entende? Sim, eu entendi. Se eu tivesse dito os gaúchos, teria sido a insinuação de que o trem iria para o sul de onde estamos, na América do Sul. Argentina, certo? Sim. Músicas são como coleções de pistas. Por que pistas? Porque você não diz apenas há um terremoto. Porque isso é chato pra caralho. E tem também porque eu não tenho tempo suficiente. Pode ser que me tome 100 palavras pra declarar fatos, e se você vai só declarar fatos, mas você pode dizer apenas uma coisa. Usar uma imagem. Uma imagem que vale mais que 1000 palavras, certo? Então você pinta, você tem uma imagem, e aí de repente você insinua. Você pode insinuar todo tipo de coisas. Eu posso realizar muito mais. Não só isso. É mais interessante, mas você pode transmitir muito mais informações com apenas uma imagem. Ela faz com que as coisas comecem a se mover para uma certa direção, para uma certa localização, um certo tipo de pessoa, sabe? É só um monte de informação. É arqueológico. Quando você desenterra o registro arqueológico, você pode dizer, bem, nós o que temos aqui é uma tigela. Mas é claro que não é apenas uma tigela, porque se você é um arqueólogo, é claro, você aprende que tipo de tigela, do que ela é feita. É uma tigela que foi bastante usada? É uma tigela simples? É uma tigela complicada? Ela é adornada com arte? Ela é tipo, pra que a tigela era usada, sabe? Ela era usada pra guardar coisas? Ela era usada pra cozinhar coisas? Yeah. Digo, tem essa informação que você pode extrair apenas de uma mancha ou uma lasca de cerâmica que você achou na terra. Tem toda essa informação ali que você que está implicada. Você não necessariamente pode provar elas todas, mas você pode provar algumas delas e algumas são, tipo, é uma suposição muito boa que essa é a direção. Esse trem está indo para o oeste, eu acho. Eu não posso dizer definitivamente que o trem vai para o oeste. Acho que provavelmente esse trem está indo para o oeste. E tudo isso a partir de uma palavrinha. Isso é escrita criativa, eu suponho. Isso foi uma lição aí. Eu acho que a Rei é a mesma coisa, então. Todas aquelas frases são pistas do que você está tentando dizer. Tá correto isso? Eu digo que assim que você encontra algo que é orientado para uma relação, então isso é uma tentativa de universalidade. É uma tentativa de ser, apresentar um cenário que muitas pessoas possam se identificar com ele. Insira o seu nome aqui. Então, assim que você se depara com qualquer tipo de coisa, de relacionamento, essa é a energia. É aqui que é onde você insere o seu rosto e o seu nome. O rosto dela e o nome dela, tanto faz. Você insere isso aqui, entende? Não importa porra nenhuma que o garoto perdeu a garota perdeu o garoto se apaixonou pela garota. Toda essa merda não importa realmente, porque é tipo, é sem sacanagem que o garoto gosta da garota e o garoto perdeu a garota, tanto faz. Todos nós compreendemos isso, entende? É. Então é tipo, não é tão interessante assim que o cantor disse, ei, tinha um garoto e ele se apaixonou pela garota e a garota trocou ela por outro garoto. Não é tão interessante, é tipo, nós todos entendemos isso, a gente não se importa de verdade com as especificidades de quem quer que tenha escrito essa música. Tanto faz, sem sacanagem. O que é interessante sobre isso é que é algo relacional. É tipo, ah, sim, essa velha história, eu me identifico totalmente com isso, porque isso aconteceu comigo também. Então, é esse tipo de música, entende? Ela não está tentando te puxar pra dentro de um monte de especificidades. Não está tentando te puxar pra dentro de todas as nuances dessa história em particular. Ela está apenas dizendo, tem algumas coisas específicas nela, tem algumas coisas, algumas referências específicas, eu suponho, mas tem um conteúdo emocional, tem uma história emocional que é universal e que um tipo de intenção, se você quiser, para aqueles que se importam, para aqueles que são, entende? Sabe, para aqueles que estão prestando atenção nas palavras, mas não é algo necessário, como a gente já falou. É. Bastante. Como não é importante para todos os fãs, que eles entendam sequer a língua na qual eu estou cantando, certo? É. Digo, eu não entendo o Paolo Conte quando eu ouço ele, mas eu sei que ele está provavelmente cantando umas palavras muito boas, eu posso dizer. Eu posso dizer isso, sem mesmo entender italiano. Eu posso dizer que o Paolo Conte está cantando letras boas pra cacete. É isso. Sobre isso, quando fãs brasileiros descobrem... A letra diz algo tipo, as vadias como um coral seguem a noite toda, ou esse é o som que a mãe faz quando o bebê se quebra. Parece ser uma música de amor, tipo uma... alguém sofrendo de amor. Mas aí eles aprendem que essas palavras... é meio surpreendente a escolha das palavras. Essa é uma música de amor, então por que você tá falando de vadias e por que elas estão fazendo como um coral? Eu não sei, cara. Ouça a porra da música de novo. Eu não posso. Você quer me perguntar como... Eu não vou te contar qual é a porra da receita. Entende? Certo. Eu só vou te dizer. Aqui está a minha pizza. Experimente. Veja se você gosta. O que tem na pizza? Bem, tem um pouco de molho de tomate. Mas o que vai de verdade no molho? O que, que tem na porra do molho? Ele é bom demais. Tem tomate, um pouco de pimenta e alho. Eu não sei. Não, mas qual é o equilíbrio? Me diga exatamente quanto alho você coloca no molho. É isso que eu quero saber. Vai se fuder, cara. Essa é a minha porra de pizza. E se você quiser, você pode fazer a sua própria porra de pizza. Eu não vou te contar quanto alho eu coloco nela. Entendi o que você disse. Na verdade, você me deu um monte de receitas aqui durante essa conversa. Antes de ser o Black Francis... antes de ser, tipo, o cantor e compositor dos Pixies. E você, Joey, quem eram, tipo, os seus heróis? Então quem eram, tipo assim, a banda que você amava tanto que se importa com as letras deles? Qual é a banda que vocês eram fãs? Os Beatles, certo? É, Beatles. Eu posso dizer isso? Tipo, esses você caras pode são... dizer isso. Podem ser os seus heróis? Você pode. Posso dizer isso? Beleza? Vocês crescendo, antes de serem, sabe, esses rockstars que vocês são, vocês queriam saber disso? Claro. Digo, o que eu fazia era pegar o dicionário e eu pesquisava palavras. Às vezes eu descobria em alguma entrevista ou algo assim. Eu lia uma entrevista e eu colhia algumas informações disso, certo? Vocês já sonharam com isso? De, tipo, sentar com os Beatles e fazer essas perguntas pra eles? Não. Bom, eu sim. Eu acabei de fazer isso. Então eu só quero me gabar disso. Ah, vocês são meus heróis. Isso foi muito legal. Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui. Se você estiver escutando isso, vai ouvir o Beneath the Eerie. É um ótimo álbum de rock. Ele parece, tipo, que é de, tipo, de uma banda nova que acabou de começar. E eles são muito bons, os Pixies. Joey, Charles, muito obrigado por falarem com os seus fãs brasileiros. Obrigado. Ah, foi um enorme prazer. Obrigado. Obrigado mais uma vez por ouvir esse episódio do GugaCast Letra e Música. Se você gostou, recomenda a gente para 5 pessoas. Para 5 pessoas na rua, não deixe elas irem embora até elas ouvirem, ok? Ajuda demais a gente aqui. Não esquece de olhar os links e a playlist completa do episódio lá em gugacast.com/pixies. Nossos agradecimentos vão para Dani Lage, da BMG Brasil, Georgia Fenn, da BMG dos Estados Unidos, Simon Foster, da equipe dos Pixies, Charles Thompson e Joey Santiago, claro, e o Gus Lanzetta e nossos amigos da Half Death. Esse episódio do GugaCast foi produzido e apresentado por mim, Guga Mafra, editado pela Maremoto Podcasts nas mãos do Caio Corraine e também pelo Beto Aragão, que nesse episódio foi nosso assistente de produção, técnico de som, e é ele também quem faz o nosso wiki. Aliás, para saber mais sobre esse e outros episódios, acessa lá wiki.gugacast.com. A versão em português da entrevista foi feita pela Radioativa Produtora, com as vozes de Fernando Washburger como Guga, Marcos Verza como Charles Thompson, e o Lucas Schertel como Joey Santiago. Obrigado de novo por ouvir a gente. Adeus.